casa dela acabei só com minha solidão. Por causa dela eu fiz tudo errado, eu paguei dobrado, eu fiz confusão. Por causa dela eu virei o mundo, eu pisei no fundo do meu coração. Por causa dela acabei só com meu coração. Por causa dela acabei só com minha solidão. Essa mulher é meu castigo, por ela eu já corri perigo. Por ela eu canto, eu sou poeta, eu sou menino sonhador. Eu sou canção de amor. Acabei só com meu coração. Por causa dela acabei só com minha solidão. Essa mulher é meu castigo, por ela eu já corri perigo. Por ela eu canto, eu sou poeta, eu sou menino sonhador. Por ela eu já corri perigo. Por ela eu sou um cantador. Por ela eu sou canção de amor. Por ela eu sou um cantador. Por ela eu sou canção de amor.